Valeu, valeu, ele chegou para estremecer a cidade. Aqui, a qualidade faz a diferença. Nas mixagens, Up Up DJ, DJ, DJ Dennis. A mulherada fica doida. DJ Dennis, espera, divirta-se. We'll be right back.